Começa agora, Bocadinhas. Alô, alô, você que tá no Brasil e você também que tá, de repente, na Escócia, não teria problema nenhum com isso. Então, meu bom dia vai pra você que tá aí, pra você que tá aqui, pra você que tá em qualquer lugar, pra você que tá ouvindo essa mensagem num futuro distante, tendo um bom trabalho aí pra traduzir o que a gente tá falando, porque você é de uma raça que nem chegou a ter contato com a nossa aqui, né? Tá toda aquela fase de estudo. Um bom dia pra você. É quarta-feira e a gente tá aqui. Mais um Bocadinhas, mais uma quarta-feira. E pelos meus cálculos, semana que vem tem Bocadinhas também. Aham. Porque vai até quarta-feira. Toda semana, toda quarta-feira. É, eu sinto. Infinitamente. Eu sinto que através desses dados, assim, a gente consegue se estabelecer como fontes intelectuais de conhecimento e sabedoria, né? Com certeza. Tipo, os caras falam, mano, como é que eles fizeram essa conta aí? E, tipo, não é nem querer ficar me achando, me exibindo, nada, mas tem coisa que precisa ser falada aqui. Eu tô mostrando estatística, eu tô me baseando em fatos. Sabe? É verdade. É, enfim, né? Vamos deixar esse papo aí pra um outro momento. Hoje estamos aqui, Marcelinho, pra um tema que intriga a sociedade. Principalmente, acho que os homens, né? A mulher deve sofrer isso também, mas ela já sofre com tantas outras coisas que isso aí acaba sendo uma coisa que já tá inclusa no pacote da sociedade que a gente vive, dela ter que passar por cima disso. Tipo, o fato da mulher sofrer muito mais pra ter que ficar bonita, né? Porque tem todo aquele negócio do padrão que é estipulado pra uma mulher bonita na sociedade. Blá, blá, blá, blá. Olá. Aquele papo chato que é necessário. Que todo mundo sabe. Que todo mundo sabe, mas tem muita gente faz que não sabe. Uhum. Mas, então a mulher, ela já passa por muitas coisas ali, né? Pra se sentir inserida na sociedade. Infelizmente o mundo é assim. Mas o homem, por outro lado, que não tem essa pressão, né? Em cima de si, a gente tem alguns, vamos chamar de tabus, né, na ala médica ou na ala de estética, assim, né, que também pode ser traduzido para masculinidade frágil, que acho que pode render um tema interessante pro Bocadinho. É um aqui, papo, né, engraçado, né, tipo, eu sou macho e aí o cara tem que provar que ele é macho, então, então tem coisas que você pode fazer e tem coisas que você não pode fazer. Sim. E se você fizer, você provavelmente vai ouvir um, ih, irmão, ih, mano, ih, caralho. Tá com os papinhos de soviético pra cima dos cria. Então, a gente vai falar sobre isso. E, logo dando um exemplo aqui, eu sou um cara que eu tento, todos os dias, me desconstruir como homem, sabe? Eu tento caminhar pra virar, quem sabe, um dia um homem 2, né? Um homem evoluído, livre de preconceitos, 100% livre de preconceitos, livre do machismo. Ainda não cheguei lá, mas dou um passo de cada vez, né? Tipo, eu lembro que quando eu tava na escola, a parada era assim, você tem que ter pelo, irmão, senão você não é homem. É real, tá, o homem de verdade, ele começa tendo pelos, né, fazer a barba, ganhar. Eu acho que tem muitos homens que recebem, tipo, de um dos presentes, assim, do início da adolescência, né, pelo menos comigo foi assim, de eu ganhar, tipo, uma gilete de aniversário, alguém chega e fala... Com o seu tio falando... Ah! Tava tirar o bigode já, ó. Oh. Aquele tipo que fala igual um pirata. Ele fica, você, Mas é isso aí, ó. Começa os costumes de homens. É. Que é aí que tá, né? É, isso pode ser entendido como vaidade, sabe? Uma pessoa se cuidar e, sim, pô, vou tirar os meus pelos aqui porque, sei lá, mas ficar... Mas é engraçado como esse valor muda. Primeiro que assim, tem muita gente que não liga pra pelo, né? Eu tenho completa aversão à parada. Mano, e digo, nem em outras pessoas, mas digo, em mim. E tipo, eu não gosto. Eu gosto de pelo na barba e na cabeça. E tá bom. Mas quando eu era menor, eu era o contrário. Eu vi o Marcelo, por exemplo, que tinha pelo no sovaco com 11 anos de idade. Eu ficava evoluído. Em choque. Eu falava, meu Deus do céu, eu tenho alguma má formação, eu não sou. Você tinha 11 anos, tá ligado? Não era um dois pelinhos, era tipo um sovaco cheio de cabelo, o meu liso, liso. Aí hoje eu pago milhares de reais pra ter o meu sovaco liso, na depilação a laser. Então assim, né, a gente tem que tomar muito cuidado. Nossa, porque... eu fico extremamente desconfortável. Sabe por que a gente tem que tomar muito cuidado, Marcelo? Porque até o alumínio já foi mais caro que o ouro. Que o ouro. E... Então toma cuidado com o que é seu pensamento hoje. Porque o mundo vira pra caralho, muda, ele, né? Ele vira de ponta cabeça. Quando ele era plano ainda, tá ligado? Não, é. Ele dava um flip, assim, tipo... Quando o mundo era plano ainda, ele dava uma manobra de skate. E, cara, eu sempre, né, desde que eu comecei ali, né, lembro que já na minha adolescência, já adolescência pré-fase adulta ali, eu já era muito pá com esse negócio de pelo, assim, que eu queria tirar todos os meus pelos, que eu não gostava, e aí você vai ficando mais velho e vai nascendo mais pelo, né, quando você é homem. Nossa, mano, eu lembro que uma vez que eu tirei o pelo do peito e eu achei muito zoado, mano. Eu fiquei parecendo, sei lá, um fusquinha, sei lá, uma coisa feia, mano. Sabe? Garrafinha de vidro, de garrafa, é muito liso, uma Coca KS, é, tipo, muito feio. Eu falei, credo, mano. Eu olhava pra frente assim e não via nada, só duas tetas separadas. Eu falava, mano. Ah, você acha que o pelo estranho do seu peito, e então, é ele funciona como um preenchimento dessa lacuna, que é o seu intervalo entre as tetas. Sim, o peitoral do central, tá, né, o peito do meio. Cara, e aí, eu já não consigo me sentir bem com pelo no peito de jeito nenhum, louco, assim. E aquilo roçando na camiseta, aqueles cotocos assim, que você fala... Sabe, tipo, tem que crescer um pouco pra não pegar mais. E a depilação, que é um cuidado, né, majoritariamente estético, né, ele já é visto... Entre os homens, entre muitos homens ainda, né? É visto como um negócio meio tipo, ei, irmão, vai se depilar por quê? Vai dar o cu agora? Eu comecei agora com um costume novo de usar creme de corpo, tá ligado? Aí, vai dar o cu sempre. Passar creme, entendeu? Então, tipo, né? Que a gente pode assim fazer? Né? Assim, é normal, né? E aí, cara, além da vaidade, tem alguns costumes que a gente fala de... Na real, assim, não é pura vaidade, né? Mas é se cuidar mesmo, né? Uma coisa de saúde, né? Então, tipo, pô, tomar banho todo dia, tá ligado? Homem tem que tomar banho todo dia. E tem um lance, tipo assim, que, pô, eu vou falar um negócio aqui que pode ser até ser meio tabu, mas isso precisa ser jogado no ventilador. É completamente discrepante o cuidado que uma mulher tem com o seu cu. Absurdo. E um homem tem com o seu cu. Exato. Tipo assim... Assunto sério. A mulher, ela é pressionada e ela tem basicamente o dever... De estar com o cu dela sempre brilhando. Lisinho, Não digo nem... Não, lisinho e sem germes. Tipo... Cheiroso. Cheiroso. E o cu, a gente sabe que ele tem uma função que vai meio na contramão dessa filosofia, né? Tipo assim, eu acho que o estranho é o cu estar cheiroso. Tipo assim... Digo do ponto de vista lógico da coisa, né? Claro que Deus me livre. Mas... É muito foda, né? Você vê quanto que a mulher tem que sempre... Parece que ela tá sempre numa guerra, né? Parece que ela tá sempre numa batalha. Ela não consegue nem sair de casa. Porque o cu, por mais que você limpe o seu cu... Ele continua. Depois de uma hora... Ele já vai ter acontecido alguma coisa. Sim, mano. Um atrito ali, sabe? Tipo, vai ter acontecido alguma coisa. Eu... Acende a churrasqueira. Pô, o cu é um negócio que você tem que fazer a manutenção de 20 em 20 minutos pra ter certeza de que ele vai estar sempre limpinho e cheiroso. Real. Então é realmente um negócio impressionante. Pensamento meio louco, né? Tipo, só passar um papel e tá bom já. Não, é maluquice. Não levanta aí a roupa e vai embora. Quando você faz cocô fora de casa... E a gente guarda numa caixinha do lado da privada, tá ligado? Pra colecionar, assim. Às vezes você abre as tampas e aí você vê, tipo, um bostona na tua cara. O saneamento básico do Brasil é o seguinte, ó. Você senta num vaso e aí vai sair bosta do seu cu. E seu cu tem alguns pelos, assim, né? Aí vão ter alguns coliformes que vão ficar ali impregnados no seu pelo, né? Porque é engraçado, né? É tipo como se fosse uma mini selva. Então é difícil você tirar todos os detritos que tem ali. E você vai passar um papel higiênico seco. Sim, assim, ó, mano. E aí acontece, né? Pode acontecer aquilo de, tipo, você tá passando o papel no cu assim, aí o papel acaba e entra aquele restinho na unha, assim, embaixo da unha. Tipo, o papel rasga, tá ligado? Não no sai meio, nunca assim. Mais. Aí você fala, putz, será que entrou? Não tenho visão microscópica, nunca vou não saber. Não dá pra ver, mano. Vou lavar minha mão com toda a capacidade que eu tenho, mas não vou conseguir muito além disso, né? É doido isso. E aí você. Mas você sabe, quando você tá fora de tá casa, muitas vezes já. Você não tem um bidê, você não tem um. Chuveirinho. É engraçado, né? Parar pra pensar em usar bidê já não dá cócega interna. Então, você já fala, ixi, mano, esse cara mano. É estranho. Gosta de jatinho no cu, mano, tipo, nada contra, tá ligado? Mano, você tá agindo estranho, cara. eu acho engraçado isso, né? E eu faço depilação a laser, né? No cu, mano? No cu não, mano. Ih, mano, Então, justamente porque eu ainda tô no processo de desconstrução pra conseguir abrir meu cu pra alguém, tá ligado? Eu ainda tô... Um dia de cada vez. Eu ainda tô chegando na fase que eu vou conseguir, tipo, abrir meu cu pra alguém e depois olhar pra essa pessoa e falar, tchau, boa tarde, até a próxima. Até porque, na minha primeira sessão de depilação a laser, eu fiz na perna, né? E assim, não fiz no cu, mas fiz na perna. E a parte mais estranha. Em algum momento se encontra com uma região muito próxima do ânus ali, né? E eu tava, tipo, deitado de bruços, assim, na maca, né? Sem as calças, só de cueca. Baixa as calças, deita aí. E a depilação a laser, além de ser um processo extremamente doloroso, é um processo demorado, né? Tem que fazer pi, pi, pi, pi, pi, e vai queimando as raizinhas. É muito, muito dolorido, parece um método de tortura chinesa. Assim. Ou seja, a mulher ficou muito tempo olhando pra eu, né? E tipo, eu tava deitado de bruços, assim, com aquele óculos de radiação. Então, tipo, eu tava, mano... Tá. Sendo gelado, né? Assim, tipo... Só que aí, em algum momento da depilação, eu me lembrei que eu tava com uma cueca branca. Nossa! E, tipo, você lembra que cagou mais cedo, não, não, tá ligado? Eu, não tomou banho. Eu não lembrei de nada, tá ligado? Mas eu, tipo, falei, mano, por que que eu tinha que estar de cueca branca, tá ligado? Tipo, eu não sei o que que essa mulher viu. Eu não sei porque eu não vi, depois e eu não quis ver. E decidiu inventar cueca branca, né? Eu preferi viver na ignorância de nunca saber se tinha algum acidente ali ou não. Porque, né, mano, pra mim, um peido de cueca branca já é o suficiente. Já é, tem... mano. Mano, desculpa até estar falando disso aqui. Eu tô, talvez, revelando um pouco demais do que revelações. Acontece no corpo humano. Mas a real é essa e eu vim aqui pra falar o que ninguém mais tem coragem, né? Exato, mano. E aí, como se não bastasse tudo isso, no final da sessão eu coloquei minha calça e ela falou, posso tirar uma foto com você? Então, ela já sabia que você era o Lucas. O tempo todo ela viu não só minha cueca cagada, possivelmente. E descobriu? Ela sabia de quem era esse cu. Tá vendo? Lucas é uma pessoa comum, o cara tava lá com a bunda pra cima, toda cagada. É, mas assim, eu gosto de pensar que minha cueca tava limpa. Hipótese. Né, porque, pô, eu sou um cara bem limpinho, tá ligado? Eu tomo bastante banho, sempre me limpo, nunca tô fedido, dificilmente, mano, é muito difícil eu ficar fedido, até porque acho que é uma parada meio... Tem gente mais suscetível a fedor que outras, né? Tem, mano. Eu tenho um sovaco que se eu não usar desodorante, eu perdi o banho. Não adianta. Eu também. E assim, é exótico, é um cheiro meio natureza cheiro mesmo, de mato. Café. Café, antes de fazer ele, esfirra, sabe? Tipo, Habib's, assim, aquela esfirra de carne do Habib's. Perdendo o patrocínio do Habib's, né? Mas é. Ou ganhando patrocínio da Rexona aí, tá ligado? Então, tipo... Olha o copo meio cheio, Marcelão. E aí, assim, se eu não passar um desodorante, eu perdi. Perdi o trabalho de tomar banho, tá ligado? É foda, né? E tem várias dessas situações que a mulher já é mais acostumada. Eu tô usando de exemplo a mulher porque é muito diferente, né? É a relação que a gente tem com essas coisas. O homem tem muito mais... É muito mais cheio de tabu pra esses bagulhos, assim. E a mulher já, desde cedo, já, tipo, vai muito em ginecologista, né? Porque normalmente se cuida, a mulher, né? Se fode. Essa é a parada diferente da vaidade só apenas, né? Mas se cuidar com saúde, você vai no médico fazer... O homem, ele pensa aí no urologista quando 3 centímetros de pau dele tá caindo pra caindo, fora. Caindo, tá, né? Cruzando. Tá. A hora que ele olha pro pau e o pau tá parecendo uma couve-flor à milanesa e saindo ele fala, worms. Acho que eu vou dar mais uns 3 dias. Se não melhorar, sim, eu vou. Você vê até que a expectativa das mulheres é bem maior do que a dos homens, né? Tipo, além de, sei lá, né? Muita questão de ter mais homem que, sei lá, de repente faz alguma coisa que é uma profissão de risco, alguma coisa assim, sabe? Então, tipo, mas fora isso, quando a gente pode evitar esse tipo de situação, né? A graças a medicine, que, porra, tá aí, ó, cada dia inovando, cada vez mais os caras descobrindo vacina. Mano, eu quero fazer vacina. Um episódio, depois eu quero dar uma estudada mais a fundo sobre, não que eu seja estudioso sobre nada, mas eu queria ter mais material pra falar, pra jogar no debate sobre o assunto biotecnologia. Ô, isso é maluco, hein, meu? Dá pra revolucionar muito. Muito. Muita eu acho que coisa. Vai revolucionar muito em breve, assim, eu acho que a gente tá ou talvez no olho do furacão ou nos momentos que antecedem revoluções cabulosas de tecnologia e de... Que antes não era possível, mas agora já tá sendo, né, e tipo, aprender a manipular coisas invisíveis. Eu acho que a gente vai fazer um bagulho muito doido. Nossa, isso é muito louco, meu Deus do céu, mano. Mas enfim, isso daí dá pra falar outra hora, porque eu já tava viajando aqui, já tem um negócio pra contar aqui, mano, de biotecnologia, mas... O que eu tava falando, a expectativa da vida das mulheres é maior, porque elas se cuidam, né? Automaticamente você, consultando um médico regularmente, você descobre alguma coisa que você, pô, já pega um negócio na raiz, né? Como diz aquele velho deitado, que é melhor prevenir do que remediar, né? Então, tipo, você evita, né, a fadiga, né? Como diria o Jaiminho, o carteiro. Só velhos deitados. É, tipo, pô, você descobre algo ali que do início o tratamento é bem mais simples, é bem mais tranquilo e tal. E, mano, tem que botar isso mais à prova, né? Tipo, não ir no médico só quando precisa. Pior que eu tenho muito esse pensamento. Eu também, pra caralho. Nossa, eu odeio, odeio. Eu só vou no médico quando eu tô morrendo, mano. Eu lembro, teve uma época muito assombrada da minha vida, que foi a época que eu tive problema no rim lá e minha imunidade tava uma merda. Eu tive problema no rim, tive furúnculo, tive uma infecção no nariz, um bagulho muito doido, um combo assim que eu tava, mano, fudido, de verdade. Eu achei que eu tava com AIDS, pá. E, nossa, isso é pesado, né? Eu não tava. E aí eu lembro que eu fiquei internado no hospital esse tempo, e depois tinha uma padaria que eu ia, que eu, quando eu fui nela, eu percebi que o barulho que fazia quando eu chamava a senha da padaria era o mesmo que fazia quando eu chamava a senha do hospital. Nossa. Eu parei de ir na padaria, você, porque o bagulho me dava memória de guerra, assim, uhum, tá ligado? Eu começava a ver só coisa negativa na cabeça, gente morrendo, lembrar na carro que explodindo. Nem eu, mano, né? Com aquele maluco lá que morava na Luz comigo. Eu ouço um barulho de tranca do lado de fora. No qualquer lugar eu falo, puta, o maluco aqui, ele vai bater na porta agora, né? Quem não sabe, mano, assiste um episódio pra trás aí que você vai saber dessa história cabulosa. Assiste um episódio de histórias de terror na vida real aí. Nossa senhora, é pesado, mano. Mas você tem um flashback, assim, de uma coisa ruim, né? E eu também, nunca gostei de hospital, mano. Apesar de... né, tudo elogio pro não, SUS, claro, aí e tal. Não confunda isso com nossa perigoso. Falta de gratidão pela comunidade científica. Sim, de mano. Tudo que a medicina faz pela humanidade, assim, que eu acho que são profissões que, claro, né, que visam dinheiro naturalmente, né, porque é o mundo que a gente vive, mas que estão acima disso, sabe? Eu acho muito foda a gente que realmente faz a boa porque eles querem ver a humanidade prosperar. Real, mano. Né? Eles estão lá quebrando o cu, rachando o cu de estudar pra falar, mano, nós temos que viver mais. Tipo, nem que não seja pra mim, tá ligado? Nem pra que não sofrer, tá ligado? Nem seja pro próximo. É. Eu quero que o próximo viva mais que eu. Tipo, eu não consigo ter esse altruísmo, essa nobreza. Tá nobreza total, esse tipo de pensamento, né? Pelo próximo. Né? Tipo, cuidar do meu e do seu, tá ligado? É muito bom isso. Aham, isso dos daí. Próximos que vem aí. Eu, particularmente, quero que se foda os próximos que vem por aí. Porque eu vou estar morto, tá ligado? Não é nem que eu não me importo, mas é que eu não vou me importar. Eu literalmente não vou me importar porque eu vou estar morto. Já pensou em fazer um seguro de vida, mano? Então, tipo... é isso. A mulher do banco veio aqui me oferecer um seguro de vida aqui em casa. Eu falei, eu não quero. Daí ela falou, mas você não pensa na sua mãe, nas suas irmãs, se acontecer alguma coisa? Eu falei, não, eu penso, mas porque eu tô vivo. Só que eu não posso, eu não consigo usar o seguro de vida se eu estiver vivo, certo? Ela falou, sim, não consegue. Eu falei, então, eu não vou me importar se eu estiver morto. Não porque eu não me importo, porque eu tô morto. Então, já foi, agora falou, já não, foi. Mas eu falei, mas eu vou estar morto. Eu quero que se foda. A hora que eu morrer, foda-se. Porque eu não... Ai, mas você não vai... Não, não vou. Porque eu não... Nada. Vou estar olhando pra um preto. Né, porra. Acabou filmes, né? Tipo, quando vem aquela bolinha e tudo escurece. Assim, já era. Vai diminuindo a tela em círculo. E fica assim pra sempre de novo. Seguro de vida. Eu vou fazer o seguro de vida o dia que o banco me voltar à vida. Tipo, que for porra, tipo... Porra, já pensou se você tivesse seguro e morrer? Aí você vive de novo. Aí eu faria esse, mano, tá ligado? Eu ia juntar o dinheiro. Pra caralho. Faz muito mais sentido agora esse produto, né? Tipo... Isso é um seguro de vida, pô. Seguro do quê? Eu não tô seguro, eu morri. O que que eu ganho depois que eu morrer, tá ligado? Caralho. Não, porque é um bom investimento, amigo. Eu tô investindo em quê, caralho? Eu vou guardar todo o meu dinheiro no colchão e a senhora sai da minha casa e não vem aqui nunca mais. Ficar gorando eu morrer, tá louca, porra? Meu Deus. Se eu faço um seguro de vida, eu vou ficar noiado. Tudo eu vou achar que eu vou morrer. Máfia, né, mano? Vou ficar com o síndrome do pânico. Uma quadrilha. Que minha mãe vai me assassinar. Eu saio fazendo seguros e contratando um matador. Mais um trabalho feito. Mas enfim, né? Isso é maldade, esse tipo de pensamento. Gente, é piada, tá? Isso é do texto do meu stand-up. Mas então, o que eu tava falando... Se cuidar, homem... Ó, falando de, né... Não vai tanto no médico não quanto vai, deveria. Cara, no urologista eu devo ter ido umas 3, 4 vezes na minha vida, e é porque, tipo, acendeu todos os alarmes. Quando que eu vou no médico? Não vai quando começa a sair... Quando sai sangue de dentro de mim. Aí eu falo, eu acho que tá na hora de ir no médico. Ou quando sai sangue, ou quando sai outras coisas com a consistência e aparência de maionese verde, assim. Sim. Maionese temperada. É um temperada. Sinal, tá ligado? Que é um você sinal. Fala, porra, tenho que fazer alguma coisa. E olha que ainda sai sangue um dia, eu falo, não, pera, tá de boa. Deixa pelo menos 3 dias. Nada é assim. Sai sangue um dia, no outro morreu. Pera aí, pô. Vamos ver. Às vezes é algum engano. Porra, eu tenho experiência nisso, tá ligado? É, eu, com a tuberculose foi assim. É, foi exatamente desse jeito. Então, uma coisa que... Ó, meu pensamento escroto aqui, né? Tipo, não sigam as coisas que o Marcelo faz. Já, o selo Bocadinhas. Não façam o que a gente diz, não façam o que a gente faz, não, não faça nada. É, não tô falando também pra ter um novo estilo episódio, de vida de... Vou fazer igual o Marcelo, igual ele falou que faz, tá ligado? Que você ouvir esse episódio, apaga ele da sua memória e continua sua vida. Mas é pesado, porque... É tipo Severance, eu não tá vou, não tô ligado. Ruptura é uma série que, tipo, quando o cara entra no trabalho, ele esquece tudo da vida pessoal dele, e quando ele entra na vida pessoal dele, ele esquece tudo do trabalho. Mas então esquecer ele, de... Tipo, não tem amnésia. Memória, não tem memória nenhuma da vida dele no trabalho e da vida dele no pessoal. Pode querer, né, duas... Então são praticamente duas pessoas diferentes. Isso é o que eu quero com os ouvintes do Bocadinhas. É uma série, e é uma série muito, muito foda. Pode assistam crer. No Apple TV. Às vezes, ó, pra lembrar, né? Porque tem que passar por um ouvido e sair pelo outro, tá ligado? Não botar em prática o que eu tô falando. Então, assim, eu, né, retomando o assunto, eu tô perdendo a linha do meu pensamento. Bora, eu já voltei, entrei no modo foco. Né? Porque a gente vai viajando, né, gente? Mas o modo foco tá aí pra nos ajudar. O modo foco ativado. E aí o que eu tava falando era de que ir no médico é importante. Por quê? Porque quando você começa a tossir sangue, você fala, porra, isso é um sinal. Ou é câncer. Sim, é alguma coisa que não adianta você pesquisar no Google. É. Porque real, vai se dar. Se você pesquisar tosse sangue no Google, você tem 40 minutos de vida. Você tem, mais notícias automaticamente. Mas assim, eu evito ir no hospital, né, geralmente, porque, pô, tá com o nariz escorrendo e tô com uma gripe, a famosa gripezinha, tá ligado? ou tipo, pô, tá com uma tosse aí, sabe, eu dou um tempo, espero real uma semana ali, porque geralmente isso daí é normal, se for, sei lá, um vírus normal aí, coisa de uma semana, você recupera, né? Meio... O corpo é foda, né? Pô, se você vai no médico, você pode se expor a muito estudada... mais gente tossindo num lugar fechado, sabe? Tipo, exatamente. Você só tava com um resfriado e foi lá ver qual que foi. Isso não é nem papo de conspiracionista, não. Mas, porra, não tem um ambiente com mais gente doente do que um hospital, né? Então, às vezes, estatisticamente, às vezes você precocemente decide ir pra um hospital e você entra em contato com... Às vezes você tá com a imunidade baixa, você não tá com um bagulho que não é nada demais, seu corpo vai se curar sozinho. Sim, mas tá você exposto. Entra no hospital que tem todo tipo de micróbio do mundo, todas as superfícies, vírus, à sua disposição. Depois assim, que eu vou no médico, eu boto minha roupa pra lavar e tomo banho, tá ligado? Porque Depois que eu vou no médico, eu saio, eu encho meu corpo de querosene e você não força. Sim, assim. Mano, mas é rapidinho, pra não queimar muito. É, exatamente, tá ligado, já pulo na piscina instantâneo. Já no ar. Já sendo, eu pulo na piscina, acendo o fósforo no ar, pego fogo e apago instantaneamente. Sim, não dá nem tempo. Não, né? Marcelo, acho que a gente vai ter que fazer uma pausa. Ih, mano, vai mijar? Não, o outro. Ih, pode querer. Pode ser um cagão, o famoso cagão. Entendi. Não vou nem cortar isso aqui pra não cingar de novo, Bar, aguenta aí. É, mas vocês vão ver como o Lucas caga rápido, ó. Já ele tá de volta. Porra, isso é intestino regulado, né? Pra caralho. Onde a gente tava mesmo? É, tava falando da parada de ir no médico quando é necessário, entendeu? Tem muito micróbio. Né, e assim, eu já vi até no postinho, tem uns pôster lá na parede que eles falam assim, né? Tipo, se você tiver com uma tosse persistente e cuida de mais de 15 dias, vai no médico. Porque geralmente você começar com uma tosse, em 15 dias, geralmente, quando é normal, né? Uma coisa comum, você, pô... Não precisa tomar nada, só se cuidar, né? Questão da imunidade baixa aí deixa o pessoal zoado. Vai começar a aparecer vários sintomas. Mas aí, mano, eu não consegui ignorar o sintoma de tossir sangue. E aí, por sinal, ó. Esse é um dos sintomas mais cabulosos do mundo. Eu já vi em filme. Tempo que alguém tosse sangue é porque a pessoa tá nos últimos dias, né? Cara, mano. E pior que assim, eu falei. O Marcelo conseguiu ter a calma. A serenidade de olhar pro travesseiro todo sujo de tosses de sangue e falar: ah, vamos esperar mais um dia. Otário, né, mano? Mas é que eu tenho um histórico ainda. Eu sou. Mano, talvez não faça sentido nenhum no meu tipo de pensamento. Né? Mas aí, pô, eu já tenho um histórico, eu sou um cara asmático, tenho minha bronquite, eu tenho minha sinite maluca. E, cara, quando chega essas épocas do ônibus, do ano, sabe, tipo inverno, muito tempo seco, aí começa a aparecer os problemas, né? Não, a bronquite ataca. É, assim, e aí, pô, eu... A sua postura não é aconselhável, mas ela é compreensível. E eu, no seu lugar, debaixo das mesmas circunstâncias, talvez tivesse feito a mesma coisa. ou algo parecido, assim, porque eu não gosto mesmo de sair, eu odeio ter que sair de casa pra um negócio que eu não queria fazer, mano. Nossa, eu fico achando todos os motivos do mundo pra não ficar. Nem que isso... Nossa, mas é muito calmo, né? Eu tô ficando incomodado comigo mesmo. Porque eu tô parando e lembrando de eu compartilhando isso, tipo... Falei com o pessoal do trampo, falei, pessoal, imagina que eu vou ter que ir no médico. Aí eles, né? Falei, tô tossindo sangue. Ele falou, Marcelo, você é louco, mano? Por que que você tá avisando? Por que que você já não tá lá, tá ligado? E eu falei, real, né? Poderia já ter ido já pra ver... Logo, por que eu tô aqui parado avisando, né? Tipo, sabe, poderia avisar no caminho, foda-se, sabe? Dá licença, tenho sangue saindo da minha goela, né? Tipo, eu preciso ver isso. Mas aí, cara, foi assim que eu descobri que eu tinha tuberculose, tá ligado? Cara, eu fui no segundo pergunta. Dia, ó, o doutor pegou até, né, eu acho que o médico, ele não é um místico. Você vai entrar no consultório dele e você vai sentar e ele vai começar a falar seus problemas, né? Você, muito do que conta ali que o médico faz, que ele toma a decisão, é da entrevista que ele faz com você, né? Ele pergunta aí os seus sintomas, o que você tá sentindo. E assim, eu explico, né? Que eu tenho asma, que eu tenho uma parada, que eu tava tossindo já há um tempo, mas eu considerei que fosse bronquite normal, né? Sempre na hora de dormir e tal. E aí eu falei do sangue e ele falou, ó, vamos fazer o exame de tuberculose. Aí eu falei, caralho, mano, tô ouvindo isso aqui agora a segunda vez na situação da minha vida, né? Que segunda situação da minha vida. Porque a primeira foi na escola, depois eu nunca mais ouvi falar de tuberculose. E a segunda vez que eu ouvi isso daí fora do contexto da escola era comigo. Eu falei, caralho, mano, revivendo doenças extintas, é, né? Eu tô aí. Uma pessoa que fez o tratamento com antibiótico, né, pra matar a tuberculose, uma parada insana. Mano, foi mais de 10 meses tomando antibiótico. Maluquice. E, ó, essa daí foi uma vez que eu fui no médico. E ó, uma dica pra quem vai tomar antibiótico, o consumo de bebida alcoólica enquanto você tá tomando antibiótico, ele potencializa o efeito do remédio, tá? Pode crer, mano. Ele deixa o remédio mais eficiente. É que isso é um segredo das grandes farmácias, tá ligado? Porque eles querem que você compre mais remédio, né? Exato. Mas a verdade é que se você toma álcool junto, você precisa tomar, às vezes, um comprimido só do antibiótico, você já tá curado de qualquer infecção. Por dia. Você pode tomar, tipo, um shake, tá ligado? Com vários ao mesmo tempo, porque aí você já... É, você pode fazer tipo uma caipirinha, só que, tipo, você amassa o limão junto com os comprimidos. Sim, bate ele num processador, né? Porque se virar um pozinho ali, você pode botar ele numa batida, num suco, qualquer bebida. É, funciona bem legal. Bom, os conselhos, mano, são insanos. Onde você encontra esse tipo de informação, mano? É só aqui, filho. É só aqui. Exato. Que você sabe viver a vida do jeito correto. Da hora. Dá a dica aí, ó. Lance, tipo, da diferença de uma menina que vai no ginecologista, que muitas vezes tem que começar aí muito cedo, né? Porque sim, a mulher, né, já tem que lidar com várias já questões, tá, de menstruação e de toda aquela, sim, coisa. Fazer os exames, e, já. E, né, pô, cada mulher parece que é um negócio muito diferente, assim, enquanto o homem parece que é tudo muito mais... A mulher parece que ela sempre é muito cheia de nuances, assim, né? E, tipo, tem mulher que menstrua mais, tem mulher que é regulada, tem mulher que não é. Ou vai no médico, pelo menos, pra ver se aquela dor da menstruação tá normal, é normal, tá ligado? Tem mulher que tem muita cólica, tem mulher que quase, tipo, desmaia de tanto sangue que perde na menstruação. Então é todo um cuidado ali, né, que elas têm que ter. Que o homem, mano, eu fui poucas vezes no urologista na minha vida. Porra. E olha que eu tive problema no meu pau, hein. Sim, tá vendo? É, tem que ir, uma hora tem que ir, tá ligado? Assim, problema, não achem que eu sou um... Tá vendo, hein? Um álbum de figurinha de DST, mas é que tem outros problemas, né? Tipo, quando eu tive um problema no rim... Eu também tive que passar no urologista. É, coisas que passaram pelo meu pinto que às vezes nem tinham a ver com ele. Passou uma câmera? Não? Aham, uma câmera que explode pedras. Pesado, cara, né? Cara, como o ser humano inventou isso? Não, primeiro que ele chegou com isso, ele falou, tem que testar, tá ligado? Um mini canhãozinho a laser que entra no seu pinto, vai até o mano, tem que agradecer os psicopatas, senhores médicos, que falaram. Mano. Quando ele chega com uma cordinha que tem um míssil a laser dentro no seu rim, ele faz... Piu, piu! E explodiu as pedras, tá ligado? Tudo muito pequenininho. Que loucura, mano. E até o urologista maluco. É um tabu pro homem, né? Tipo, de ser tolado. Mano, ali, você vai mostrar o pau pra um cara, mano. É, mano. Você tá tirando, só mostrar o pau pra um cara. Ai, mano, isso daí não tem como eu fugir desse assunto, porque foi recente agora. E, isso, tipo, daqui tá. É muito. Mano. É, a gente vai. Vocês vão entender por que a gente tá nesse assunto aqui. E isso é muito engraçado o quanto que isso vem mudando rapidamente, né? Porque na minha infância, na do Marcelo, isso era um negócio que era completamente aterrorizante. Assim, na escola, você tinha que fugir a todo custo de ser gay. Dado, não pode deixar ninguém encostar na sua mão. Não pode falar nada que parece coisa de gay, porque senão tu... Já dobrou a mão, é mais torta. É muito assim, louco o quanto isso é recente e o quanto isso, graças a Deus, já mudou pra caralho, né? E ainda vai mudar muito, a gente vai evoluir muito não como espécie. Não sei, não tô nas escolas hoje em dia. Ah, não, mas, pô... Só o jeito que o mundo é assim, né? E a gente comparar isso com pensamento, muitas vezes, dos nossos pais, dos nossos tios. É a questão tipo, do... Dá pra ver que, mano, eu, pela maneira como eu vejo o mundo hoje, porra, eu era uma pessoa muito mais preconceituosa. Assim, nem na maldade, mas, tipo, estruturalmente... A ignorância... E, sabe, como um sintoma de uma sociedade doente, assim, eu era. E hoje, não que eu seja 100% desconstruído e evoluído, mas eu já sou muito melhor. Porra? Muito melhor. Sim. Eu também concordo, na real, pode ser. Tanto que eu me depilo a laser. Nossa, aí é demais. Eu pinto a unha. Ih, mano. Os caras falam que pintar a unha é coisa de homem. Porra, eu tinha muito uma parada de furar a orelha. Furar a orelha também. Mano, furar a orelha, se eu viajar um... Ih, mano. Teve um amigo meu que furou a orelha e tomou esporro de um amigo dele, que era caipirão, assim, falou, e aí, mano? Pô, meu tá pai... Tá tirando, se eu botar... Meu pai, ele tem um jeito de piadas, assim, né? Ele, tipo... Não, meu, que é isso? Eu lembro do meu irmão querendo furar a orelha. Tipo, tá bom, furou, mas meu pai ficava zoando, assim, tipo... Ih, mano, você tá com um furiquinho aí, é tá foda, ligado? Mano. É foda, o mundo é foda às vezes. Mas, é... Então, né? Então, uma criança, um tá ligado? O que tem a ver você... É... Tá ligado? Eu, tipo, é um negócio que eu até brinco que eu tenho alguns... Vicia, alguns furar, features. É que isso, são, mano, é questão que de são, viciar, tipo, de... Exato. Que muita menina fala que tem inveja do tamanho, por exemplo, dos meus cílios, que eu tenho um cílio, eu tenho uma bocona. E tipo, eles falam, ah, é muita coisa que é de mulher. Mas eu falo assim, não, mas a mulher, ela não é assim naturalmente, né? A mulher, ela é assim depois do que a gente construiu como padrão. Porque, tipo, a mulher não tem os cílios grandes naturalmente. Né? Então não é uma coisa de mulher. É uma coisa que alguns humanos nascem com cílios maiores que os outros. É. Mas a bocona também... É, tipo, a mulher muitas vezes hoje ela vai atrás da bocona, ela vai faz um preenchimento, faz um alongamento de cílios. É, então, e tanto pros dois lados essa questão então, de... Então como que o brinco é uma coisa de mulher se isso nem existe, sim, tá ligado? Sim, é. E na real... O que que é cabelo sempre longo? Sempre foi normal, é muito cabelo de longo agora. Coisa de mulher? Se você deixar o cabelo crescer, ele não cresce? Sim, tem essa zoeira também de moleque que deixa o cabelo crescer, sabe? Tipo, ih, mano, não pode deixar o cabelo crescer. É muito louco, né? Como é, coisas de homem... Preconceito é um negócio muito burro mesmo, azul, né? E rosa. Um muito, é, a parada é do tosco. Rosa, sabe? Tipo, do azul, cor de menina. Rosa é cor de menina. É, mano, que você não vai... Tipo, você vai dar alguma coisa pra uma menina, tem várias cores. É. Mas aí você pensa no rosa porque ele é menina. É muito doido isso. Mas, né, é implantado, o chip foi colocado muito cedo. Se Deus quiser, logo mais isso aqui vai ser só... A gente já vai ter passado essa fase porque é muito idiota, né? Nossa, é um conceito muito... Que hoje eu paro e penso e falo, realmente, não faz sentido nenhum, tá ligado? Mas... Quando você, sei lá, você é menor, você não percebe as coisas assim. E, real, você compra a brincadeira de falar, então, sabe? Falei, tipo... pô, a gente era muito mais um sintoma, né? E, cara, tem isso aí, por exemplo, eu não... Eu até gostaria de depilar meu cu a laser, mas não consta, tá ligado? É, ainda o que você tem que fazer pra isso acontecer, né? Então, você não tem coragem de botar uma lâmina você que, sozinho? Assim, porque, querendo ou não, o negócio, até hoje, eu, com a minha idade... Fui no urologista, o quê? Faz um ano. E nessa última vez, que pô, foi agora, né? Com eu bem adulto já. Não foi um negócio que eu consegui encarar com a normalidade que deve ser encarado, tá ligado? Tipo, o cara fala, vai, abaixa a calça aí. Aí eu, nossa, tipo... Nossa, eu... tipo... É pra eu... Que passa? Mostrar repete. O aqui repete. Dentro, mas é pra dentro baixar todinha aqui. Até o pé, só um pedaço dela. Abaixar a calça e a cueca, o senhor tá falando? Aí eu falo, tá bom, será que depois que eu abaixar minha cueca eu ponho a mão pra cobrir pau? Ou tipo... Fica normal. Fico normal. E esse cara vai ficar olhando. E aí, mano, eu abaixei a calça, ele já meteu a mão assim, já começou a pegar o meu pau como se não fosse nada. Assim. É, eu vou... Tipo, começou a distorcer, virar pra trás, pegava, abria, fechava. E eu, tipo, caralho. Aí ficando aquele pensamento, né? Tipo... Engraçado, não pode me deixar excitado, né? Isso aqui. É questão de vergonha. É, tipo, pensa mil coisas aí pra não... Esquece isso aí. Tem como passar uma anestesia antes, tá ligado? Sentir nada. É que isso ficar duro vai ficar ruim pra mim, senhor. Deixaria alguém, mano, lamber seu cu? Ah, mano, é uma resistência, tá ligado? Por quando? Real. Por dinheiro você faria? Não, é, sei lá, uma motivação isso, entendeu? Entendi. R$2. R$2, tá bom? Né? Tipo, mas é porque eu quero ou porque alguém quer? Aí eu tenho que pensar assim, tipo, porra, mano, quem que vai lamber meu cu? Tô procurando. Ou então... Ah, mas não é uma coisa tão... Por favor, deixa não, eu... Mas não é uma coisa tão difícil de acontecer. Cu, e aí eu, cara, a minha parada pensar. Com isso, a minha insegurança, e eu não tenho problema de expor que eu tenho a minha masculinidade um pouco frágil. Eu acho que a situação do homem tá numa posição mais de... Sim. Sabe? Não é sei uma vergonha, se isso é um pensamento, mano, muito heteronormativo, assim, uhum, e que talvez um dia eu mude e evolua, né? Nossa, mas hoje eu penso, tipo, português, mano... heteronormativo. Eu, tipo, nunca ouvi, mas eu entendi perfeitamente o que ela significa. Você juntou uma coisa na outra, né? Não, mas demais. É porque eu fico, mano, a posição que eu vou estar aqui não é uma posição que eu quero estar. Sim. Não é nem sobre o lance de, tipo, ah, o prazer do homem na próstata e você vai sentir mais prazer. Mas eu tô, tipo, tá, mas a atividade sexual... O homem não pode é só... nem ficar de quatro que já vai... Ih, mano! A atividade sexual não é só isso. E eu, por exemplo, não me sentiria confortável de quatro tomando cintaralhada de uma mulher que fosse, sabe? Eu sendo hétero. Eu falo, caralho, mano, tô de quatrão aqui no bagulho, que fita, né? Bom, fita. Mas isso é um negócio muito particular meu, assim, né? E não sei se... Não sabe o que tá falando, só tô imaginando, né? Tipo, não sei, aqui. Eu só tô jogando os pensamentos pro alto aqui. É, demais. Isso. E é claro que, tipo... É diferente isso de você, sei lá, enfiar um dedinho ali, ou lamber. Uma assim. Dedada, cara. Isso aí é diferente desse ponto de vista, né? Sim, mas a questão é, quantos homens adultos existem aí, pais de família, não vão lá fazer o exame, né, de próstata, que é uma das maiores causas aí, ó. Porque é bagulho de... Que muito homem morre com câncer de próstata e, tipo, ele só descobre que tem porque morreu. Porque aí vão ver o que aconteceu. Já tá tossindo sangue. É, já era. Tossiu pra dentro, tá ligado? Não foi ver lá no médico. Tá com dor no cu e, tipo, mano, não posso falar que eu tô com dor no cu, né? Tipo, ó... Os caras vão achar que eu dei o cu. Melhor vão falar aí, mano, o que aconteceu aí? Enfim, questão de se cuidar, né? E aí, não sei se eu vou falar um assunto aqui, ó, apropriado. Qual que é o parental advisory do Bocadinhas? 3 anos? Mais? Cara, é legal que as pessoas sejam menos maior de 16, isso, né? Aqui é tudo informação, tá bom? Na verdade, eu tô fazendo propaganda. A gente tá fazendo ciência aqui, tá? Exato, não é putaria, tô, né, falando pra vocês irem no médico, entendeu? E tomarem remédios, né? Antes de morrer. Isso é importante. E às vezes o remédio pode ser um dedo, tá ligado? Porque... Um dedinho bem gostoso, enfiado. É, cara, ali você ter a certeza de uma coisa já é uma parada. É sempre um ganho, tá ligado? Se você descobre... Imagina, morrer tem... porque não quis deixar enfiar o dedinho no teu cu. Nossa, que coisa, né, meu? Eu quero fazer... Tenho que repetir, um mano. Quando eu fizer 40 anos, eu quero ir no dia do meu aniversário. Marca cedinho, tá ligado? Tipo, pra não pegar fila. Já toma um café, não sei se... Não, café não, é melhor. Não, toma depois, acorda tão cedo pra tomar depois, tá ligado? Pra ir com o salão... Bem em jejum. Não, já vai com caganeira já, tá ligado? Pega um dia que você tá com só dor dar, de barriga. Só pra dar o troco no cara, mas tá ligado? Vai enfiar o dedo no meu cu, vai sofrer as consequências, amigão. Né, já pensou aí, tipo, você é médico e você tem que segurar pra não cheirar, tá ligado? Tipo, né, tipo, tirou. Nossa, assim, porque, o que, prendeu o que, a respiração. Pô, você ser o médico do toque, você deve pegar muito cu estranho por aí, né? Mano, você nem ser o médico tipo da piroca também, né? Tipo, é não, normal. Não, mas o cu é pior que a não, piroca. O cu, ele é universal. Ele é uma coisa que todo mundo tem. E quem tem medo, tá? Exato, porque, olha, faz muito sentido, assim... Esse digitado aí, tá ligado? Porque é diretamente ligado, né? Tipo, por que é universal esse conhecimento de, mano, cu é um negócio precioso e, tipo, ele tem que ser protegido. Tipo, você não vai deixar qualquer um mexer no seu cu, né? Acho que qualquer é um conquista, né? Pensa desse jeito, né? Deve ter gente que não, mas até aí... Cara, é uma propriedade mulher... que é cuidada, tá ligado? Ó, vou trazer e uma é hipótese. Muito pessoal, mano. Vou trazer uma hipótese pra você aqui, tá? Finge que você é uma outra pessoa, sua vida tá começando hoje, e você encontra uma mulher que ela, tipo assim, ela é a mulher dos seus sonhos, tá ligado? Ela é a mulher que você olha pra ela e que todas as suas dúvidas vão embora. Tipo assim, você fala, mano, não tenho dúvida, essa mulher é perfeita pra mim, ela preenche todos os requisitos do que eu enxergo por ser uma mulher perfeita, eu quero casar com ela agora. E ela fala, eu topo se você deixar eu lamber seu cu. E aí, qual que é a resposta? Eu? É. Eu topo. É, lógico. Nesse caso, assim, tipo, é nobre. Aquela questão de ser nobre. Eu topo. E com uma certa tranquilidade até. Eu prefiro até fazer isso do que casar na igreja, que, tá ligado? Que lama seu cu cagar na igreja. E eu, assim, eu nunca disse que meu cu não tem um preço. Real, todo mundo, aí ó, todo mundo, quem tem cu tem medo e... Todo mundo tem um preço. Cu, nossa, que demais, mano, a gente tá se tornando os velhos deitados, tá ligado? Eu era o velho deitado o tempo todo. O famoso, né, a gente se torna aí e nem percebe. Cara, falando... O motivo desse episódio tá acontecendo... Falando em agora sangue tudo, sair do corpo, tá ligado? Agora tudo vai valer a pena, porque eu ainda não consegui me libertar disso de abrir meu cu pra alguém, assim. Tipo, ainda não consegui realizar esse ato na minha vida, nem com a moça da depilação, nem com o rapaz do toque, até porque não foi necessário, né? E tipo, o exame de fezes, assim, é um negócio que... Demais, né? Imagina você dar um potinho. Imagina você ser a pessoa que recolhe os potes, tá ligado? Você caga num... Você põe o pote no cu e caga. Eu cago tudo na privada e depois eu passo o pote assim, ó. Bom. Que nem uma casquinha, né? Cheia, assim, né? Igual tipo, recheado. Pego uma colher de sorvete. Não é um pote com bosta, é um pote recheado, tá ligado? Eu pego uma colher de pegar sorvete, sabe? Que ela é côncava bastante, assim, faz o blão, pega uma bola tipo, e coloca no potinho. Parece um mousse, né? Preenchendo 100% do espaço, não... Não, exame de fezes é coisa de louco. Pra mim é coisa que você só faz quando você tá morrendo. Mano, eu nunca sei o quanto é o suficiente, tá ligado? Mas se você tá com problema na bosta, é porque você já tá muito perto de morrer. Eu nunca sei essa real. Qual que é a metodologia correta? Se existe um especialista, por favor, compartilhe essa informação. Especialista em bosta. Porque o que que você faz? Você... coloca o pote no cu e caga e corta, ou realmente faz dessa parada que você fez, tá ligado? De fazer um sorvetinho, assim, pegando um recheio, mano. Cortar porque... o rabo do maco. Não, isso aí que eu falei não existe. Ou então você usa a mão mesmo, né? Você caga na mão, assim, e vai preenchendo, vai colocando, tá ligado? Mano, você caga numa folha de papel toalha, enrola e põe no pote. E, tipo, fazendo um malabarismo, né? Tipo, pega duas pra ver se não rasga. Pega duas, porque pode ter contato, né? Os átomos... Nenhum átomo se encosta de verdade, né? Mas eles chegam bem próximo. E se você estiver cagando, tipo, pura diarreia, tá ligado? É um espirro gigante, assim, ó. Pulverizado. O que você faz? Pega um pote, sabe? No pote da batedeira. Sabe aqueles guichos? Aí você chega com uma seringa, puxa e põe no pote, tá ligado? Ou uma colher, vai colocando colher por colher, tá ligado? Aí você põe o papel toalha e torce. Você, torce, cai os pingos de bosta. Torcendo. Tem mil jeitos aí, ó. Qual que é o correto? Já dá pra ir longe, né? Mas enfim. É, cara, a última vez que eu fiz exame de fezes faz tanto tempo que eu não lembro. Eu não lembro também. Eu lembro do pote. Se eu ver um pote, eu sei qual que é até você hoje. Você já fez espermograma? Não, mano, puta, tipo, essa parada de contar, o exame mais paia, né? De fazer, assim, tipo, do ponto de vista social, que né? Loucura, né? Tipo, tem a salinha do... É, então... Você vai pra casa eu, sei, eu já contei isso aqui? O quê? Do meu espermograma? Não, você fez isso? Fiz, mano. Tá porra, então tava eles contaram. Tava com uns problemas, isso foi no começo, bem da minha juventude ali, né? Quando eu tinha acabado de virar adulto. E aí eu tive uns problemas lá, que depois eu posso falar em outro momento, mas eu não sei se eu já contei isso aqui. Mas lembro. Basicamente eu tive que fazer um espermograma, que é um exame onde eles analisam o seu esperma. E eu fui no médico, no laboratório, né, no caso, com a minha mãe. Não, mano. Fui eu e minha mãe, né, porque minha mãe tá comigo pra todas essas coisas, né, sempre vai estar. E aí eu fiquei esperando lá pra ela chamar pra fazer o exame, aí veio uma enfermeira, me deu um potinho e um lencinho assim e falou... Aí você vai lá no banheiro e colhe pra mim, por favor. Eu falei, olhei pra minha mãe assim e falei, tá. E aí você não tem as informações? Aí, tipo, é pra minha mãe ir comigo? Ela deixa tudo, tipo, ela olhou no meu olho e falou, tipo, vai lá colher. Tipo, sabe, tudo que eu tinha pra saber de informação, ela tava me passando pelo olho, assim. E eu falei, mano, nossa. Será que eu entendi errado essa porra? Porque eu vou entrar nesse banheiro e eu vou bater uma punheta. Se eu fosse... E, tipo assim, minha mãe tá na sala do lado, tá ligado? Mas se não fosse essa parede, mano, ela vai colher o quê? Se não fosse essas paredes que estão separando a gente, eu estaria a 20 centímetros de distância da minha mãe. E ela sabe o que eu tô fazendo dentro do banheiro. E aí, tipo, você tem as suas particularidades. Tipo, você só goza pelado, tá ligado? Eu falei, será que eu gozo rápido? Será que eu gozo devagar? 30 minutinhos? Será que se eu gozar rápido vai ficar estranho? Será que se eu gozar devagar vai ficar estranho? E eu na hora que eu tava com mão no pau, eu falava, mano, e se não for isso que é pra eu fazer, tá ligado? Eu vou pagar de tarado aqui, tipo, atentado ao pudor máximo. Ela vai olhar pra mim e falar, que você tá louco? Você tá louco? O que você fez? Eu me espirrei no poste. Nossa, mano, uma situação que eu não é agradável, não. Mas isso aconteceu então, mano? Aconteceu, mano. Mas assim, eles te botaram numa sala? No banheiro. No banheiro público ou banheiro da bateção? Banheiro da punheta. É, tipo, banheiro que você tira, do hospital. Banheiro que você. É num laboratório. Banheiro que você usa pra fazer exame de urina? Tem um banheiro lá. É. Ele faz pros clientes. É. Bateu uma. É foda, cara, né? Esse lugar se importa com o cliente, né? Tipo, vamos fazer um espaço. Imagina chamar os pedreiros pra subir uma parede ali, ok? Vai ser o quartinho da coleta. Os caras pondo drywall lá falando, então, aqui vai ser onde a galera vai recolher o esperma. Era uma sala de azulejos brancos? Era uma sala, mano, eu não lembro, faz muito tempo. Mas era um banheiro, mano. Um banheiro de laboratório. E não deram nenhuma revista pra você? Nada. Nenhum. Pode entrar com o celular também? Eles te dão um celular, eles liberam Wi-Fi pra você, pelo menos, tá ligado? Mano, eu não quis nem saber disso, mano. Que horrível. Eu pensei muito no gol do Romarinho de cobertura no goleiro do Boca e foi rapidão. Romarinho. Relaxa. Enfim, a gente falou... Mano, o que eu tava falando agora, voltando ao assunto... A gente falou sobre abrir o cu pros outros, tá preparado pra isso? Isso é demais. Porque o Marcelo acabou de passar por uma situação. Cara, eu posso começar do começo? Isso é tão Marcelo, mano, que tipo... Parece até que ele tá inventando, mas isso aconteceu. Não, eu dou... Eu falei, Marcelo, vamos gravar bocadinhas. Eu sou a prova de que as doenças existem de verdade, tá ligado? Você tá aí pra não deixar a galera relaxar. Então... Não deixar a galera relaxar achando que passou as doenças. Não, não tem essas coisas de doença, é tudo mentira, mano. Isso é o Nova Ordem Mundial acontecendo, isso daí é mentira, é a mídia, tá ligado? Mas eu tenho aquele famoso costume que eu acabei de compartilhar com vocês, de que se sair sangue de mim, aí eu... Vou no médico, entendeu? E se ele abriu o cu pra alguém, da onde que tava saindo sangue? É o oculista que me atendeu, mas por que que eu fui no médico, né? Porque é aquela questão. Às vezes a gente tem uma coisa comum. E aí você, pô, não precisa ir no médico. Aí eu tenho o meu gatilho, o meu limite ali, que quando eu vejo sangue, aí eu falo, agora talvez seja a hora de ir no médico. Então, porra, você tem uma caganeira, o negócio é normal, tá ligado? Eu tava num dia aí que eu tava, mano, com muitos gases. Né, sabe a dor de barriga de peido? Sim. Porra, tem remédio. Cólica de peido. É, engraçado, no final é isso. São ares que estão ali na tua barriga e, tipo, você não consegue eliminar. Então, porra, dá uma dorzona, uma cólica forte, né? Que você fala, mano, se eu desse um peido agora, eu sei que essa dor passaria, tá ligado? Mas às vezes não sai, aí você toma um remédio lá, pô, no hospital, esses negócios. E aí, pô, eu tava bem o dia inteiro. Aí foi dando a hora ali que eu ia deitar e dormir, né? Porra, começou essa dor, eu falei, caralho. Tomara que amanhã passe, né? Aí, tipo, depois eu deitei, assim, pá, acordei de madrugada super cedo, às 5 horas de manhã. Eu falei, cara, preciso cagar urgente. Tipo, o corpo me acordou, ele falou, Marcelo, vai no banheiro. Mano, demais, né? O ser humano, ele evoluiu nesse nível, acorda. Ele te acorda no... antes imagina, de imagina acontecer os... As células T lá do seu sistema imune brigando lá. Sim. Aí falando, gente, não vai dar pra fazer isso com ele dormir, tem que acordar ele lá. Alguém acorda ele lá, por favor? Sim. Aí manda algum outro bichinho. As ondas. Um impulso elétrico no cérebro. Mano, acorda aí, amigão. É, tá dando bosta lá, literalmente, lá embaixo, tá ligado? Corre. Vai no banheiro aí, ajuda nós aí. E mano, é uma sensação específica, porque você sabe que você não pode testar. É, isso é a experiência que fala. Porque todo mundo tem aquela parada de... É um peido ou não é? O que que vai sair dessa vontade de peido, tá ligado? E aí eu já lembrei que eu já tava meio mal. E era uma dor assim de que tipo, vum, tá vindo, tá ligado? Eu falei, caralho, não vou arriscar aqui na cama, né? Corri pro banheiro e foi um espirro, né? Parecia, mano. E aí a barriga, tipo, diminuindo instantaneamente. Você fala, caralho. Foi boa essa, agora eu tô bem. Essa foi uma bela eu cagada. Eu tava estranho, tá ligado? E aí agora eu fiquei normal. Falei, pô, passou. O negócio estranho que tava dentro de mim era isso, tá ligado? Fiz um exorcismo. Lavei a alma, fiquei novo. E eu fui dormir tranquilo. Só que, mano, no dia seguinte, eu fiquei com a famosa diarreia, tá ligado? Comecei a querer ir no banheiro muitas vezes e mijando pelo cu, né? Tava saindo... A máquina de suco, aquilo ali. E aí, cara, era, sei lá, cada uma hora eu tava indo no banheiro e não passava, né? Então aquele, o básico, né? Ser humano, primeiros sinais aí de ter caganeira, o que, que você tem que fazer? Você tem que tomar água, tá ligado? Porque ali você tá eliminando um monte de... Desidratando pra caramba. É, desidrata pra caramba. Ainda mais quando é diarreia, assim, né? Aí eu comecei meu ritual de beber água. Porque aí, ó, tem uma coisa que eu tenho que melhorar na minha vida. Que eu faço isso também. Quando eu sinto que eu tô ficando doente, quando eu sinto que algum sintoma eu meu, acho que eu não tô falo, vou beber água. É, eu acho que faz tempo que eu não bebo água. Então é um costume aí que eu tenho que botar mais em prática. E aí eu comecei a beber água, né? Se hidratar. E aí eu tava indo no banheiro normalmente. E teve uma vez que eu fui, né, limpar o meu cu, terminei ele. E assim, é bom, né? Eu tava tomando banho, eu tinha tomado já uns 2-3 banhos no dia, né? Ó, isso é um papo importante, né? Cagou. E ainda mais quando é tipo diarreia, uma parada assim. Nossa, tô muito específico, né, mano? É, tô muito a fundo isso. Tipo, a bunda assa é diferente de merda sólida, tá ligado? Então, se limpando lá toda hora, né? Tipo, tomando um banho recorrente ali, né? Pelo menos as partes baixas. Mas eu tava de olho, né? Eu passei um papelzinho e aí eu vi lá um risco de sangue, tá ligado? Aí eu comecei a pensar, porra, será que eu passei o papel muito forte? Ou isso vou esperar saiu, 3 dias. Ou saiu isso de dentro? E aí eu falei, pô, vou ter que bancar o detetive da bosta. Né? Levantei e fui olhar direto no, na fonte. E tava lá, tipo, vermelhaço. Falei, caralho, eu tô cagando. Você olhou pro seu cu? Eu olhei pra privada, né? Ah, tá. É difícil olhar pro cu, isso daí, acho que não são todos que conseguem, se não tiver um espelho. É perigoso porque ele pode olhar de volta, dependendo. Caralho, mano. Até os caras terem inventado o espelho, muita gente nunca deve ter conseguido ver o próprio cu, tá ligado? Isso daí... Isso é uma coisa que pouca gente fala. É, mano. Eu até tenho uma ideia do aplicativo, mas é que acho que é brincadeira de mau gosto, né? Talvez aí, ó, já corta, entendeu? Mas eu tenho a ideia de um aplicativo, mano, que ensina o cego quando ele tem que parar de limpar a bunda, tá ligado? Ah. É bem simples, né? Mas assim, quando que tem que parar de passar o papel, tá ligado? É, eu acho que nem eu sei, eu não sou cego. Mano, eu já tô entregando minha startup aqui, já vou compartilhando com vocês, já vou roubar minha ideia. Não, vou dar roubar essa ideia. Não, real. Mas é fácil, tá ligado? Né? Você, o cara limpa o cu. É, mas acho que isso não é dos maiores problemas da vida de um cego, aí não. Aí olha, tá ligado? Aí o celular fala, continua, né? Porque vai estar, tá, né, cor de bosta. E quando começar a ficar vermelho, você manda parar. E aí, eu fiz essa análise pra entender se tava saindo de dentro do meu rabo ou se tava na superfície do meu rabo. Então, você tinha se cortado. Sim, fora. Uma fissura, tá ligado? Eu comecei a já pesquisar problemas de cu e o nome disso é fissura. Literalmente. Problemas de cu. Um rasguinho no cu. Pode ser uma hemorroida, tá ligado? E aí eu já comecei a pensar, falar, caralho, eu sou tão jovem e já tenho essas paradas de hemorroida. E, enfim, o que, que eu fiz? Eu busquei a ajuda do especialista. Tá ligado? Então eu fui. Mesma coisa. Deixa eu ver se na próxima cagada vai acontecer de novo. E aí, eu fui esperto, né? Eu não esfolei o meu rabo primeiro. Eu já olhei antes de esfolar ele pra ver se o sangue já estava lá. Uhum. E aí eu entrei nessa conclusão de que, pô, tá saindo de mim. E aí eu falei, galera, eu acho que eu vou precisar sair. Aí ele falou, por quê, Marcelo? Eu falei, agora é do cu. Agora tá saindo sangue do meu rabo. Aí ele falou, caralho, Marcelo, por que, que você já não está no médico? Por que, que você já não foi? Por que, que você tá aqui parado avisando ainda? E aí eu fui, cara, e aí eu tomei um chazão de cadeira, tipo, super ansioso, mano, o que que vai acontecer? Tomara que ele não faça nada comigo, ele apenas pergunte e fala, isso é normal, amigo, tome este remédio aqui, sabe, tipo... Tudo que todo mundo quer ouvir de um médico, isso é normal, tome esse remédio. Tá tudo bem, relaxa, isso é super normal. E, cara, o negócio que eu descobri é que dores no abdômen, né, é um dos sintomas que passa na frente, lá na fila do SUS, né, tem uma urgência maior do que... Outras coisas, tá ligado? Você tá com tosse, beleza, mas você tá com dor na barriga e, tipo, não é caganeira, os caras te dão uma prioridade, porque isso é um indício de que algo está mal, né? É, a crise renal. Tá vendo? Foi uma dor na barriga, sabe? Tipo, nas costas, sei lá, mas é uma dor que, essa região do abdômen, é um forte indício de que pode ser alguma coisa grave, né? É, não, uma dor, a crise renal, se você não faz alguma coisa pro paciente, é tipo... A dor é um negócio que realmente é indescritível. Assim. Real. Parada... E tipo assim, você vai fazer uma triagem. Agora. Você vai fazer uma triagem, a moça pegou e falou, é, tá, diarreia. Aí eu falei, sim, com sangue. Aí ela, tá, essa pariu. Dor aí, como é que tá exatamente? Você não tá tendo mais nenhum outro sintoma, não? Não, os negócios, eu falei, ó... É um negócio que dá até medo de você falar e ver a reação do e médico. E aí o atendimento... Sim, estou cagando com sangue, ele já manda... Nossa. Mas assim, é da superfície do ânus? Ela fez essa pergunta na triagem, eu falei, não. Aí eu... Tá vindo de já dentro. Já estudei, está vindo de fala, dentro. Fala, moça, as trevas vêm de dentro. E foi, cara, sangrento, entendeu? Meu sangue tá saindo de mim por um buraco. E não é de machucado, tá ligado? É um buraco natural. E aí eu sofri uma prioridade ali no atendimento, né? Me atenderam um pouco antes do esperado. Mentira, demorou um pouco. Mas não quero perder o patrocínio do plano. Os caras, não vou pagar mais o seu plano, não. É, não vamos mais fazer cobertura. Mas aí, cara, puta de um doutor... Bonito, tá ligado? Um cara bonito. Ah, que bom. Mano, um cara grande e bonito. Porque imagina se é tipo o Shrek, tá ligado? E aí ele já falou, deixa eu enfiar o dedo no seu cozinho, deixa. Pô, mas aí o dedo do Shrek é, sei lá, né? Tipo, já é uma linguiça completa, tipo, já é super... Linguiça verde. Nossa, já pensou se ele fosse um doutor e ele infelizmente é gigante? E ele só faz isso, é a especialidade dele, tipo... Ele é o melhor enfiador de dedo no cu do mundo, só que o dedo dele tem... 8 centímetros de espessura. É, uma latinha pequena, tá ligado? Aquela latinha de 269 ml, tá ligado? É um corote o pau dele. O dedão, né? Pô. Vai enfiar o pau. Mas aí, cara, ele pegou e falou, tá, entendi, né? E nisso daí, mano, os médicos de hoje, eles estão bem mais tecnológicos do que os antigos. Muito mano, doido, já tá na frente do PC lá, já pergunta outras coisas e começa a fazer uma entrevista. E aí ele pegou e falou... É muito doido a gente que vai pouco em hospital, em médico, que a gente pega esses gaps e aí com a próxima vez que você vai no médico, o negócio já tá muito mais tecnológico, né? Tipo, já tá muito mais avançado, é muito louco isso. E aí é muito engraçado que como o assunto é cu e a tecnologia tá aí, esse exame é feito, né, com um humano, ele não precisa nem de ferramenta, é só experiência humana. É dedo. Sabe, tipo, ele só não pode ser aleijado de dedo pra fazer esse teste. Não. Se ele tiver algum dedo, ele consegue. É, mas com a tecnologia, daqui a pouco os caras põem dedo biônico, aí ele volta a sentir, ele volta ativo, tá ligado? Mas enfim, cara, ele fez aquela frase que se equipara, vai lá fazer a sua coleta, né, que ele falou... Falou, vou examinar. É, vamos dar uma examinada. Aí eu já fiquei de pé, pensando assim, o que é o exame? Isso, eu vou esperar ele falar, tá ligado? Nem, não vou fazer nada, vou esperar ele falar. Levantou e ficou parado. Aí ele, abaixa a calça, e aí vê aquilo no negócio da cabeça. Mas abaixa até aonde, tá ligado? Será que eu mostro o pau? Será que eu fico com ela no joelho? Será que eu abaixo ela todinha? Será que eu tiro o tênis e tiro a calça e a meia? Quer que eu fique só de meia? Que tira a camiseta também, tá ligado? Né? E aí... Ele fala, por favor, fica de meias. Aí eu, tipo, de meia ele, só de meias. Tira tudo, fica só de tênis. Tira toda a sua roupa e põe o tênis de volta. E aí foi bom, esse médico é bom, porque ele deu todas as instruções e foi muito... Específico. Eu ia falar, muito bom, atendimento top. Ele falou, levanta. Aí ele falou, tira a calça até embaixo do joelho. Eu falei... O negócio, mas deita primeiro, né? Ele falou pra deitar primeiro. Ele não queria ver pau à toa também. É, ele não é louco também? Ou ele é louco? Isso não tem nada a ver com loucura, galera. É totalmente normal. Pô, teve uma vez no vestiário que eu tava lá, né? Tipo, eu sei, né, que é um ambiente de se trocar, mas, mano, às vezes apareciam uns caras lá que, mano, os caras começavam a ficar peladão na frente. Eu ficava assim, mano, o que eu faço? Eu encaro pra cara dele e ajo naturalmente. Na eu natação, olho pra um azulejo específico. Os caras imensa balançando como se fosse normal. E aí você fala, porra, ali fora a gente não pode ser pelado, mas aqui é outra legislação, que porra é essa? Ai, mano, é muito isso, tipo, começa a agir meio robótico. É ali eu não posso, mas aqui... Outra história, tá ligado? Aqui, tipo, é normal. E assim, a visão ali, periférica assim, funciona, tá ligado? Mas você pode olhar no olho do cara, tá ligado? Tipo, eu tô olhando pra você e tô vendo o seu pau. Pendurado ali. Tô vendo o movimento dele. Nossa, que bagulho fabuloso, com a humanidade. Demais. E aí ele pegou e falou pra deitar. É, e aí eu já fiquei assim, mano, será que é de 4? Será que é com a bunda pra cima? O que eu faço? É pra ficar deitado como, né? Tipo, vai lá em cima da maca. E aí ele, doutor ele falou, maravilhoso. Fica de 4. Ele falou. Ele falou, fica. É, não, fica de 4 mesmo. E você conseguir empinar bem a bunda? Sim, mano. Segura com as duas mãos, tá ligado? Primeiro não, que ele faz, eu dar um tapa. Eu tô vendo se tá tudo bem, tá ligado? Na parte do exame, ele puxa seu cabelo assim. Ai, mano, muito bom, mano. Tipo, e aí ele já falou de lado, né? Aí eu falei, já mudou de caralho, posição. Eu já estou menos aflito, porque achei que eu ia ter que perguntar aquilo. Não, aí, tipo, eu fico com o bagulho embaixo do joelho e deitado pra cima, tá ligado? Com o bilau pra cima, tá ligado? Aí, puxa o seu saco e enfia o dedo no cu pela frente. Mano, eu tô falando que é muito legal só seguir as instruções do médico, tá ligado? Porque se a minha cabeça entra a milhão e tem muitas variáveis e os valores coisas. Aqui, eles são aleatórios. Pode vir acontecer qualquer coisa. E aí eu não sei, eu não sou o doutor, eu tô aqui, sou o cliente. E aí ele, mano, foi super gentil, tá ligado? Isso daí foi uma conquista que eu tive da semana passada. Eu tive duas conquistas da semana passada, né? Isso daí foi uma conquista, porque com quem eu compartilhei essa história, a primeira coisa que eles falam, caralho, já, Marcelo, sabe? Tipo, tão jovem, você já tá lá, né? E aí, pô, foi tranquilo, o doutor realmente, tipo, ele já não... Foi e já meteu o dedo logo de primeira, tá ligado? Ele fez um carinho, deu uma lambidinha. E assim, na verdade... Ele cuspiu. Ele foi gentil, mano, porque ele falou assim, vamos dar uma olhadinha pra ver se não é, tipo, hemorroida. Eu sou muito imaturo. No mínimo, uma hemorroida, tá ligado? Se é uma fissura. Então ele começou assim, ó, só abrindo a banda e olhando, fazendo um raio-x ali, biônico dele. Eu vou ver se por fora ali tá tudo bem. E aí ele fez um carinho assim em volta, mano. Andou de skate no corrimão, tá ligado? Assim, saindo faísca. E eu, caralho, mano, o cara tá fazendo um carinho no meu cu, tá ligado? E aí ele falou, aparentemente na superfície tá tudo normal. Eu falei, tô bem de dentro, tá ligado? E aí ele falou, vamos fazer um exame de toque pra ver por dentro. Aí eu falei, cara, foi longe demais esse tempo, agora não tem mais. Não. Epa, pera aí. Agora para, agora chega. Mano, foi insano. Aí ele colocou só a pontinha do dedo, tá ligado? Só a primeira Você dobra. Deu aquela mordida. Aí tipo, ele falou, relaxa, respira, tá? Aí ele começou a fazer massagem no meu ombro, com as duas mãos, tá ligado? Mentira, ele... Mentira, isso é brincadeira. É, brincadeira de mau gosto. Ou de bom gosto, tem dois pontos de vista. Hoje eu adoro o mundo atual. O mundo tá chato, depois de ser um episódio, mas o mundo tá maravilhoso também. O mundo tá maravilhoso, porque agora o mundo é tudo. É e não é. O mundo é de Schrödinger agora. É, todas as coisas são. É verdade, tudo é mentira. Ao mesmo tempo. Tudo é verdade, é. E tudo é mentira. E aí, cara, foi a primeira pontinha do dedo, aí ele deu um 180. Aí ele deu mais uma afundada, passou a segunda articulação do dedo indicador. Visualiza agora, fecha o olho, né? Seu dedo ele tem 3 partes. Uhum. Ele pôs só a primeira, deu uma girada, tal. É pra encaixar. Aí eu já pensei, nossa, no encaixe. Já chegou, acabou, né? Aí não, ele aumentou o calibre. Ele foi pro próxima dobra do dedo, tá ligado? De novo. É pra isso que serve essas marcação do dedo, né? Pra ver quanto Sim, você deve enfiar no cu. A profundidade do problema, tá ligado? Se o problema tá mais em cima ou se o problema tipo tá mais... vendo o óleo do carro. Se tá na primeiro terço do dedão, do dedo, já é pensou, isso. Mano? Se é 2/3 de dedo, pode ser isso. Sim. Se é 3/3, se tá no Exato. Terceiro terço, fudeu. Aí o médico, a cada parte, em vez de só enfiar mais, ele tirava, dava uma cheirada, lambia e fazia de novo, tá ligado? Só que agora ia até a segunda parte do dedo. E aí, mesmo ritual, 180... Dá uma dobrada no dedo, sentiu tudo. E aí tirou, mesma coisa, próximo passo. E aí foi até o fundo. Eu senti que ele tava fazendo cosquinha no meu intestino, cara. Sabe? E ó, pra quem tem curiosidade de saber como é que é a sensação, eu já posso compartilhar. E eu falo, mano, que é... Tá ligado quando você tá cagando? A hora da caganeira, que o bagulho tá passando pelo seu rabo, é tipo uma vontade de cagar invertida, tá ligado? Parece que você tá cagando, literalmente. Que não, quem souber pode me confirmar, mas é um cagado, cagão reverso, tá ligado? Então cagar é bom, né? Normal. É um alívio, mas enfim. É um H. Cara, ele tirou, fez aquela parada lá de falar pra mim, bom, tá tudo certo, não é hemorroida. Ele tava fazendo isso enquanto ele tava girando lá e dando a zumbida e girando, ele já foi falando, ah, não tem hemorroida, né, não vi fissura e tal. Aí só fez aquele barulho de um... Tirou? Aí ele falou, pera aí que eu vou pegar aquele um... barulho quando você abre o tubo de M&M. E aí ele foi super bonzinho, né, já saiu de lá, já virou de costas, falou, pera aí que eu vou pegar um papel pra você se limpar, porque colocou um lube-lube lá, né, pôr o dedo... Né? É, o cuspe dele, né, ele já... Você limpou a barba dele. Aí ele me deu um papel, falei, cara, que bom, né, não é nada. Aí ele falou, vou botar você numa tomografia agora, eu falei, vou agendar aqui pra você uma tomografia e tal, colher sangue. Aí eu já falei, tá, quando é que eu volto, doutor? Ele falou, não, tudo isso hoje, é agora, tem que saber agora, né, por que que tá saindo sangue do seu rabo? E aí, cara, isso daí foi uma segunda conquista da minha vida, nunca tinha feito uma tomografia, um puta maquinão lá, radioativo, maluco. Doideira. Turbina louca lá da... Ela fala, enche o peito de ar. É, essa. Isso. Pode respirar normal. Isso. Eu fiquei me perguntando... Eu sou craque dessa daí. Nossa, primeira vez eu me senti no futuro, real. Os caras vão me ver por dentro nessa parada. E aí, cara, nesse meio tempo aí, tava com acesso, né? Tirei sangue e tal. Aí falaram que o exame ia demorar uma hora pra sair. E aí eu falei, pô, tô esperando aqui, né? Procurei sair do hospital, tirei o acesso, fumei um cigarro. Deu pra fumar um cigarro, passei no Oxxo. Oxxo. Que... Se pronuncia Oxxo e tá sempre perto. E tá sempre fechado. Né? Tá sempre fechado. Perdendo o patrocínio. Sempre que você precisa dele, ele tá fechado. Sim, você fala, pô, mas tem um hoje 24 horas, aí você vai lá. E ele é 24 horas, mas não é bom quando você tá. É, na hora que você tá, não é 24 horas, tá ligado? Tem que chegar lá 2.00. As 24 horas. É foda. Não tem o número 24 no relógio. É incrível isso, né? Volta pro zero. Que zero também é um número. Seria... Muita informação. Voltei lá, cara. No meu exame falou que tá tudo normal. Porque eu tenho medo de fazer esse exame e descobrir uma coisa pior. É. A última vez foi a tuberculose. Eu falei, o que pode ser agora? E aí o doutor deu uma olhada lá nos exames. Falou que tá tudo bem. Que tá tudo nos conformitos, que todos os seus exames aqui de sangue tá tudo normal, não perdeu muito sangue e tal. E aí ele começou as teorias dele, falou, ó, isso daí, geralmente quando isso acontece é uma bactéria X e tal, já me indicou um antibiótico, então já comecei a tomar logo no mesmo dia, 7 dias de antibiótico, e ele me deu um conselho. Ele falou assim, ó, se tem histórico, né, de problemas com isso, né? Alguém que tinha doença na família. Minha avó teve câncer de intestino e aí eu acho que, mano, ligou a chavinha nele. Ele falou, eu recomendaria pra você, né? Tipo, faz o quanto antes, quando você quiser, assim. Não deixa pra depois, mas vai num especialista, tá ligado? Ele era apenas um clínico geral. Fui num clínico geral. Um clínico geral, enfim, o dedo no ralo. O clínico geral, ele se aproveita tudo de bom da medicina, né? Ele pode fazer só o que ele gosta, na real. Esses caras ele, mas ele faz tudo, né? Eu falo, já pensou se ele muda todo dia? Hoje vai ser no cu, hoje vai ser... É, significa que esse cara, em algum momento da formação dele, de clínico geral, ele teve uma aula que era de enfiar o dedo no cu. Sim, e saber o que tem que fazer, todas as técnicas. Primeiro terço, gira. Tira. Terço, gira. Chupa. Tira, chupa. Cheira. Antes. E, tipo, deve ter umas aulas que explica exatamente como fazer essas paradas, né? Com certeza. E aí, cara, eu não perdi tempo não, tá ligado? Já recebi pediu pra logo. Enfiar outro dedo. Ele já peguei, aproveitei que ele falou, precisa de atestado? Eu falei, não, eu trabalho de casa. Ele falou, ó, vou te dar um atestado mesmo assim. Precisa de se descansar aí, né? Tem que ser caganeira, não é fácil essa vida de ignorar a caganeira. E aí ele já me deu uns 2 dias lá de atestado, 3 dias, contando já com o que eu tava lá. Então eu tinha mais o dia seguinte pra me cuidar, eu já peguei. Vi o momento do dia que eu tava mais suave. Já abri o aplicativo lá do plano de saúde e comecei a procurar. Porque... O que é um especialista? Especialista é o proctologista. Proctologista. O cara mexe só com o cu, mano. Só. É o manja cu. É o boculista, tá ligado? E aí, mano, já comecei a abrir o aplicativo, pesquisar os médicos. Porque, ó, quando eu escolho o médico, mano, é a dedo, tá ligado? Porque eu vejo o nome do cara, aí eu ponho no Google, vejo se o cara tem uma clínica, e aí eu vejo as avaliações, tá ligado? Caralho, toma. Esse daí era um cara que, mano, ele tinha 5 estrelas. Falei, vou escolher qualquer um pra ver o meu rabo, né? De me dar uma opinião boa. Já que eu tô nesse mundo agora de os caras verem meu cu, deixa eu pelo menos poder escolher. O mais profissional de todos, né? E aí eu consegui já agendar pro dia seguinte, mano. E eu fiquei muito com esse medo de, mano, será que eu vou ter que fazer aquele exame de novo, tá ligado? De novo, mano. Cara, eu tava viciando, tá ligado? Aí, na hora que eu vi, eu tava louco. Mano, cheguei lá, já foi agendado, foi bem mais rápido, o cara, de novo, o cara alto, bonito, fala bem. Eu dei toda a minha... Eles fazem de propósito, faz, né? Faz, mano, é pra tornar a situação muito mais confortável, tá ligado? Ele te deixa muito à vontade. E, tipo, já tá meio que sabendo o que pode acontecer naquela sala, ele já tá olhando pra sua cara. Já tá te conhecendo, tá ligado? É um encontro mais rápido de todos, agendado, faz algo que tem que fazer e tchau. Se tiver que voltar, eu falo. Se não, volta depois, quando você sentir a necessidade. E aí, cara, eu expliquei pra ele todo o histórico, passei os exames que eu tinha feito lá, dei a opinião que o outro médico tinha dado. Aí o doutor viu a minha receita, falou, não, tá certinho, recomendaria aqui essas mesmas coisas, mas deita ali na maca. Aí, assim, eu só faço o mestre mandou, tá ligado? Eu levantei, fiquei de pé, eu dei uma janela de tempo pra ver se ele dava mais algum comando. Tem certeza? Porque eu só ia deitar na maca. E eu fiz isso? Fica de ladinho. É comando simples. Não, deitei na maca. Aí ele só levantou minha camisa. Começou a beijar sua barriga. Começou a cheirar, tá ligado? O caminho dos pelinhos, assim. Começou a beijar sua barriga, foi descendo. Tem um caminho do meu peitoral até minha barriga. Uma trilha. Perfeito. Mas antes ele pegou um pó branco, colocou em cima, tá ligado? Pegou um canudinho e botou no nariz. Ele falou, tá bom, tudo certo por aqui. Falou que meu umbigo é feio. E aí, tipo, ele começou a apertar. Coisa que o médico não fez, né? Começou a apertar minha barriga. Ele começou a fazer aquelas perguntas de médico. Dói aqui? Dói aqui? Aqui tá doendo? Eu falei, pô, aqui não, aqui não, aqui tá. Aqui dói, aqui dói. Aí ele falou, tá. Agora abaixa a calça e vira de lado. Eu falei, não! E ele falou, sim. Sim, mano. E assim, ele já, eu já naquela posição vulnerável, né? Posição de morto, né? Que é na horizontal. Só virou e tomou. E aí ele fica já me olhando assim com a mão na cabeça. Falou, vira de lado agora. Fazendo um carinho. Fazendo um carinho na testa, assim, passando meus, botando meus cabelos pro lado, né? E aí, cara, eu entro numa posição pra fazer, cara, já é doutor, só vou obedecer, entendeu? Virei de lado. Daí, esse daí não falou até onde que era pra baixar a calça, mas eu deixei no mesmo jeito que o outro médico falou. Já pra tá ver se craque, tava certo, né? Porque assim eu já descobriria se o primeiro médico tava era mentindo. Charlatão. Já pensou, ele fala, nem precisa tirar a calça. Ô, amigão, você é louco. Aí ele põe a mão na sua testa, assim, e já descobre isso. O que é, tá ligado? O ser humano, quando tiver evoluído, talvez ele chegue nesse ponto. E aí, cara, foi super bonzinho. Aí eu comecei a olhar fixamente pra um ponto da parede. E aí eles mandam você ainda ficar com o joelho no peito, sabe? Tipo, posição fetal. Pulo bomba, da piscina. De lado. E aí, mano, começou a passar a minha vida. Enfiaram, né? O dedo no seu e aí o cara, é uma coisa. Levantou uma banda. Fez um carinho assim. Aí ele falou, não tem nada aqui aparente não. Aí eu falei, puta, mano, será que é isso? Ele só queria ver por fora e tal. Aí ele virou de costas. Aí falou, vamos fazer um exame de toque. Aí eu já... Agora não tem mais volta. Não adianta, acho que, levantar a calça rapidão e sair correndo. Eu acho que ele vai chamar o segurança e falar, agora já era, volta aqui. Volta segura, aqui. Pega a cinta lá e te amarra. Fala, agora vai fazer esse exame. E aí, não tem o que fazer, cara. Fui lá. E ele foi bonzinho. O médico é filho da puta, mano. Ele é muito bonzinho. Eles são treinados pra te seduzir. Cara, ele chega e da primeira hora ali, ele ainda falou assim, né, vamos fazer o exame de toque. Ele foi até trocar a luva. Ele falou, vou pegar uma luva mais lisinha aqui. Essa tá muito áspera. Essa daqui acho que não vai ser muito confortável. Ele falou, vou passar uma pomadinha aqui, né? Uma xilocaína. Realmente um anestésico, tá ligado? E esse era um profissional, né? Porque ele, cara, foi... Todo preparado. Só que assim, vaselina, é, mesmo processo. Uma parte do dedo, gira, pá, não sei o que lá, daqui a pouco tá o dedo batendo no meu útero, lá no fundo. E aí, cara, abrindo a tampinha do M&M's, do tubinho de M&M's, falou, tá tudo certo, tá tudo bem, sabe? E aí eu falo, caralho, mano, vou agendar o próximo já amanhã, tá ligado? Pra ter certeza mesmo, tá ligado? E aí ele me deu um diagnóstico bom, mano, falou que tava tudo normal lá, meio que conferiu tudo que o outro médico falou, que tava certinho e tal. Descobri que o exame é esse mesmo, nenhum médico tava me enganando. Talvez eu vá num terceiro ainda pra ver se os dois estão tentando me enganar, já pensou? É bom, né? Ver. Pra ver se é assim mesmo, né? Mas até aí, ó, o tabu quebrado, entendeu? É, foi a segunda conquista da minha vida, que foi levar a dedada 2 dias seguidos. Primeira foi levar a primeira, e a segunda foi ter levado a segunda. Num período de menos de 24 streak, horas. Assim, é, fazendo streak combo, assim, tipo, 2 dias seguidos. Sem deixar cair a PT. Cara, isso daqui é um troféu, né? É uma bela história. Quando eu falei pro Marcelo, vamos gravar o Bocardinhas, ele me respondeu com um áudio de 2 minutos, falando que ele tinha levado a dedada no cu 2 dias seguidos e que ele tava mal de infecção. É, pra quem não entendeu, ele tava com uma infecção bacteriana no intestino. Sim, e era uma... tipo, o sangue era questão de bactéria mesmo, que agride as paredes do intestino, e você acaba forçando muito, e tipo, machuca o intestino das paredes mesmo. É, ele falou, pode ser muco ou sangue, tipo muco, tipo catarro, né? Você começar a cagar catarro, uma plasma, tá ligado? Mas eu não tô ligado disso não, nunca caguei plasma, só sangue. E merda. Caralho, esse episódio ficou muito engraçado. E dedo, são as únicas coisas que como saíram. Como cu e cocô faz um homem feliz, né? Impressionante. Ah, mano, levar por esse lado da vida é bem mais tranquilo. E agora eu tô bem mais saudável, eu já tô 100% curado, terminei de passar os meus antibióticos, quebrei medos da minha vida. Né, duas quebrou tabu, Marcelo. Quebrando você tabu. Quebrou tabu. Então eu tô dando um o recado. O nome desse episódio vai ser Quebrando o Tabu. Cara, é bom adiantar as coisas, tá ligado? Já matei agora uma dúvida, duas dúvidas. Que agora é uma, o Marcelo vai tá soltinho certo. Fazer o exame de toque dos 40 anos. Já vou sem medo, tá já ligado? Vai, você já vai, e eu você não vai vou, tomar frente. Não vou esperar os comandos, tá ligado? Você já vai, mano, você entra na sala, fecha a porta, já deita na maca, fica de lado, posição fetal e abre a banda. Já seguro, já fica segurando assim. Levantou um silver vai, tape, assim, já né? Vai, já coloca assim, coloca já vai na testa. Bunda, assim. Já vai com a bunda meio besuntada de KY? Já, nem gasta, passar, tá ligado? Você fala, já trouxe, tira do bolso, assim, fala, usa esse aqui, doutor. Esse aqui eu gosto daqui, mais, tem um cheirinho tem um de morango. Cheiro de... Bom, muito bom. Raspberries. É com essa história maravilhosa do Marcelo aí que a gente despede. Bom demais, do nosso episódio, cara. De hoje do Bocardinho. Viva a medicina, caralho. Muito Viva bom, medicina. Mano. Viva medicina. Você que é médico aí, você que E você medicina. Que é homem e muito velho, principalmente, nunca foi no médico, vá, mano. É, espera, vai fazer essa tá porra ligado? Aí, mano. E, pelo amor de Deus. Pode ir, mano. Que é só alegria. Só com medo de você virar gay, pô. Os caras, tudo profissional, mano. Os médicos que eu foram maravilhosos. Que eu fui, né? Que eu fui lá, mano. Eram todos maravilhosos, muito profissionais. Fizeram minha experiência ser ótima, tá ligado? Uhum. Né? Eu tava com todo o medo do mundo, quebrei todos os preconceitos que eu tinha internamente. É isso aí. Hoje nós quebramos o tabu aqui no Bocardinhas. Vamos no médico, por favor. A gente se vê quarta-feira que vem, né, Marcelão? Sim, toda quarta. Toda quarta. Pelos aqui, meus cálculos. Na sua plataforma favorita. Um beijo e você tem um excelente resto de semana. Escuta a palavra de Deus. O resto que se foda. Sim, mano, essa o resto importa. Que se foda. É, ó. Entendeu? E lembre-se, Deus tá vendo. Falou. Tudo. Tá vendo tudo. Você ouviu Bocardinhas. De volta na próxima semana.